una ilha inteira. E a lua que traz amor é lua cheia. Um grito de dor que vem. Saudades de quem me beijou, que agora tá tão distante em outra ilha. O amor me chamou de flor e disse que eu era alguém pra vida inteira. Cantem comigo como se eu fosse flor. Você me cheira. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Como se eu fosse flor. Você me cheia. Um grito de dor que vem no peito de quem amou alguém. Um reggae me dá saudades de quem me beijou, e agora tá tão distante em outra ilha.